Gabriel tocando para Bruno Henrique. Arrascaeta aberto na esquerda. Pedro infiltrado. Arrascaeta torce bem pelo meio. Aí o Arrascaeta, linda bola para Gabriel. É o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta. Muita raça e paixão, que é o ponte do Mengão sem frio. Hoje tem gol do Gabigol e hoje tem gol do Pedro. Gabigol levanta o braço e balança a cabeça. Pedro bate forte nesse afanação vermelho e preta. E aí, Thiago Galhardo, o que tu me diz agora? Nosso cheirinho é de título, de vocês é de derrota. Então para de caô, escuta aí na moral. E quem ficou no xirim foi o Internacional. Então não para de caô, escuta aí na moral. E quem ficou no xirim foi o Internacional. Então para de caô, escuta aí na moral. E quem ficou no xirim foi o Internacional. Eu não posso me esquecer, eu não posso me esquecer. O Vasco e o Botafogo vai jogar a Série B. Então não para de caô, escuta aí na moral. Gabriel tocando para Bruno Henrique. Arrascaeta aberto na esquerda. Pedro infiltrado. Arrascaeta torcendo pelo meio. Arrascaeta linda, mais bola para Gabriel. Gabriel! É o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta. Muita raça e paixão, que é o ponte do Mengão sem frio. Hoje tem gol do Gabigol e hoje tem gol do Pedro. Gabigol levanta o braço e balança a cabeça. Pedro bate forte nesse afanação vermelho e preta. E aí, Thiago Galhardo, o que tu me diz agora? Nosso xirim é de título, de vocês é de derrota. Então para de caô, escuta aí na moral. E quem ficou no xirim foi o Internacional. Então para de caô, escuta aí na moral. E quem ficou no xirim foi o Internacional. Então para de caô, escuta aí na moral. E quem ficou no xirim foi o Internacional. Eu não posso me esquecer, eu não posso me esquecer. O Vasco e o Botafogo vai jogar a Série B. Então para de caô, escuta aí na moral. E quem ficou no xirim foi o Internacional. Então para de caô, escuta aí na moral. E quem ficou no xirim foi o Internacional.